Luna 738. Boa tarde, o ajuste no 013, vento 110 graus, 14 nós, continua a aproximação, reporte no externo baixado e travado, aguardando contato visual. Luna 738, tráfego avistado, cheque 3, repouso no 0, vento 110 graus, 14 nós. Embaixado e travado, repouso na 10 com 1738. Avenida Real Francisco da Torre. Mantenha nível de voo 360, a restrição é vencida devido a uma aeronave em cruzamento de Natal para Porto Seguro na Terminal Salvador. Sábado, nível 360, Oceania 6333. Já novembro Alfa, autorizado Quebec, pista, reposto pista livre, no pátio 4. Dois cinco zero da Gol, Chame Torre, 1895. 1895. Torre Salvador, bom dia, 1950. 9250, bom dia. O ajuste no 013, Zeraf P7, é um bang da companhia, para pouso 90. Continua a aproximação. Reporte baixado travado, aguardando pista livre. O Gol 959250. É, está passando, está no carro embaixo travado. Dia novembro Alfa, boa tarde, até o retorno. Luna 738, no solo 09, desde o direito, chame solo em 121, decimal 9, boa tarde. 219, boa tarde, 7. Solo, boa noite, 738, livre. Luna 738, livre o táxi. E Alfa e Juliette, o gate é o 5. Alfa e Juliette, para 05, 732. 100 graus, 129, livre pouso 10. Livre pouso 10, igual 93. M333, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, bom dia, Oceano M333. Bom dia. Oceano 345, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 250 no solo 1102, viva à direita e chame solo em 121.9, boa tarde. 1219, boa tarde. Polizado, gol no 015, no gate 4, chame para o táxi. Câmera táxi, 015, solo Salvador, bom dia, gol 9250, ligou na 5. Gol 9250. Bom dia, táxi autorizado via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa chamando para a Juliette, 925. Próxima, Juliette, gol 9250. 9250, ingresse na Juliette. O senhor vai manter no, através do gate meia dúzia? O senhor vai ser guiado por uma viatura Follow-me aí da Infraero até o gate 9, devido às obras aí que estão acontecendo no pátio. Ao avistar a viatura, siga até o gate 9. Ok, prossegue até através do 62 e segue a viatura do gate 9. Gol 9250, já está visual com a viatura. Gente. Tango, acione identificação, vou ir na prova de bonde para a chegada Bonf, reporte para a descida. Whisky Yankee Tango desça para nível de voo 120. 120, Whisky Yankee Tango, confirme pelo controle de transporte de inferno. Gente, confirme essa velocidade. Paulo Salvador, gol 905 para o táxi, tem 101 a bordo, 4 horas 10 minutos, ao Fernando Galeão. Ciente, gol no 015, tá livre o táxi, à direita, ponto de espera da 10. Chame a torre, 1895. Direita livre, ponto de espera 1895, gol no 015. Paulo, Salvador, bom dia. Azul 4207, solicita nível 340 para vídeo atenção, ciente da linha. Azul 4207, ciente, tá ali autorizado. O Rio de Janeiro, Santos Dumont, o nível 340, conforme. Aerovia, UP Zulu 10 até SMAP e após, conforme o plano. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da EL, após Leda e após Bridge. O controle 119.8 e o transponder é o 5070. Autorizar nível 340 para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, via Zulu 10 SMAP, após o formato do plano, sai da EL, Leda, Bridge, decolagem, posição do zero, curva à direita, controle 119.8. Transponder 5070, azul 4207. Tá correto, azul 4207. Chame pra puxar e acionar. 4207. Opa, Tanguski, quem é que tá? Confirma sua velocidade na descida. Qual a sua velocidade máxima, o esquema que tá? Pode manter essa velocidade? Vou direto pelo? Afirmativo, direto pelo 2409. Descendo inicialmente até nível de voo no 20. E Maquilo Bravo na escuta do controle? Papatango Lima Quilo Brava sendo identificação. Lima Quilo Bravo, mantém-se em condições visuais, que é legal no 0 no 3, reporte para a descida. Salvador, para pushback e acionamento na 612, gol no 260. Gol no 260, autorizado pushback, chama para o táxi. Portado para o táxi, está retificando na ponte 8, no 260. Perdão, qual é a ponte? Na 8. Tô ciente, chame para o táxi. 260. Azul 4060, bom dia. Aciona identificação. Autorizada a chegada à Mari, desça para nível de voo 050, que é legal no 0 no 3. Reduza a velocidade para 230 nós. Hoje é 250 nós, é número 2 na aproximação. Tráfego precede a transporte de enfermo. Afirmativo, o tráfego que o precede é transporte de enfermo. Controle Salvador, gol no 0, ou no 5 da EL, 1800, passando para o 360. Gol no 0, no 5, contato, radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. É da EL, sem 360, gol no 0, no 5. Para pushback, acionamento, gate 1, azul 4207. e Whisky Yankee Tango desça para nível de voo 100. Sente com sua posição, seu 4207. Quem que tango desça para nível de voo 090. Azul 4060, reduza para 220 nós a velocidade. 220 nós, 4060. Salvador, nota 3895, formação Lima, pronto, sobe. Tá 3895, bom dia. É, para Guarulhos, aceita o nível 340? Aceito. Ok, tá autorizado então o nível 340 para Guarulhos. O, pela Amper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, decola na cabeceira 10 com curva à direita, subida da Euleda Bridge, o transponder é 5075 e o controle em 119.8, corteja. Confirma o transponder? 5075. Autorizado Guarulhos, nível 340, Amper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive. Decolada 10, na saída da Euleda Bridge, controle 198, transponder 5075, 3895. Correto, tá 3895, chama para o acionamento. Vai chamar pronto. Centro, recebe frequência 125.1, alterna 133.25. 351, 13325, com o centro, recebe 1095, braço. Azul 4060, reduz a velocidade para 190 nós. Que o tango desça para nível de voo 060. 060. Skank Tango informa o tráfego a sua posição de 5 horas e 6 milhas rumo, norte, rumo sul, passando nível de voo 060 para 1.500 pés. Babatango Lima Kilo Bravo informa o tráfego 11 horas e 6 milhas rumo sul, passando nível de voo 080 para o 060. O bravo copiou o controle. Alfa, divisão para o azul 4207, ó. Paulo Salvador, bom dia, Tampa 91, Tente da Lima, sopra cópia, Galeão. Bom dia, guarda instante cópia, 3191. Guarda. O azul 4207, estão aguardando aqui o táxi do gol, ok? Tá ok, obrigado. 4207, acione na posição, eu aguardo para iniciar o pushback, o gol tá já prestes a iniciar o táxi. Ok, acionamento na posição então, azul, obrigado. Esquenta, então, tem condições de aproximar e pousar na Proa de Duna? Acordo, Proa de Duna, esquenta. Direto Duna, 3 mil pés, o esquenta tango. Direto Duna, 3 mil, esquenta. Azul 4060, desça para 4 mil pés. 4 mil, 4060. Alcance o gol 1260, POB de 1970, 12:37, autonomia alternativa Fortaleza. Tá livre o táxi via pátio 1 no Indy Alpha até o ponto de espera da 10, o altímetro no 0, 13. E quando pronto a torre de 895, tem uma boa e um bom dia. Pátio de Alpha, ponto de espera da 10, 18:95, 260. TAN 3191, na escuta, para cópia. TAN 3191, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela Aperzulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da EL, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5101, controle em 119.8, corteja. Autorizou Galeão, nível 340, depois do 10, ESMAP, Lúcio e Barbacena. 5-0, curva à direita, ponta colagem. A saída vai ser Dael, Leda e Bridge. Transponder 5-0-1 e curva de saída 1-9-8-0, portão 62, Santos 191. A 3191, correto o cotejamento, chame pronto para o acionamento no portão 62. Torre Gol 1260, pode esperar da 10, pronto. Turo 260, bom dia, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 100 graus, 159. Com ajuste no 0, no 3. Alinha decola da 10, 1260, tem 3. Controle, Skengtango está atingindo 3 mil pés. Skengtango desça para 2 mil pés, autorizado final em LSXP, após estabilizado. 3 mil pés, RPK estabilizado, Skengtango. Azul 4060, dessa pro intercepto localizador, desça para 2 mil pés, já pode estabilizado. Desce para 2 mil pés, já está localizado e agora está no espaço de guarda. P5220, desça para nível de voo 050. 5220 para 050. O pés é, com sobrevoo de Feira de Santana. Decola da cabeceira 17 com curva à esquerda para o corredor forte. O transponder é o padrão, controle em 119.8. Conteja. P5220, reduz a velocidade para 200 nós, desça para nível de voo 050. Reduzindo para 200 nós, 050. Descida, é o trip 520. Então, dizer que descida, reduz para 200 nós e de ground, né? Afirmativo. Ok, reduzindo. Trip 520. Só correto o cotejamento, com dois a bordo no pátio 4, chame a torre 1895 para acionamento, táxi e decolagem, tenha um bom dia. 1895, né? Torre Salvador está passando Xang Tongo, boa tarde. O ajuste na 013, com a sua aproximação, após baixar travado. 013, vai reportar baixado e travado, Xang Tongo. Bola 260, decolado 32, chame controle em 1-19-8. Bola 98, 260. Tarde, Bola 260, decolou perfil da FUCA. Bola 260, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, saída FUCA. 390 na FUCA, 260. Lima Kilo Bravo está visual com campo? Com campo, pessoal. Lima Kilo Bravo. Lima, Kilo Bravo, chame Torre, 1-9-8-9-5. 8-9-5, obrigado, boa tarde. Aperta a posição com posterior pushback. Tá 3191, tá livre o acionamento. Chame para o início do pushback. O acionamento, nomeador, já encontrar para pushback, tá 3191. Patango, Lima, Kilo Bravo, reporte final de 3 milhas da 1-7. Formar um sinal de 3 milhas da 1-7, Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo visual com Mitsubishi na final da 1-0? Ainda não, senhora. Sente a parte visual com o mesmo e final de 3 milhas. Para visual com o mesmo Lima Kilo Bravo. Para 3 mil pés, 1013, temperatura de zero. Kilo Bravo ingressou na final com o trem baixo travado da 17. Sente sai como número 2 no pouso no aeródromo Lima Kilo Bravo, vento 1-0-0 graus no 3 nós, o ajuste no 0-1-3. Tá. 3-0-1-0-5 a bordo. 3h30, Campinas, 1-0-5 a bordo. Livre o táxi à direita, no ponto de espera chame a torre em 118.95. Tenha um bom voo, bom dia, agradeço pela espera. O azul 4207. Ponto de ataque à direita, ponto 0-0-0, chama a torre no 8-3195, azul 4207, bom dia. Índia Novembro Alfa, ajuste no 03, reporte ponto de espera da hoje. Salvador, botar 3895 na posição 3 para pushback acionamento. Tá 3895, autorizado posicionamento no 4, chame táxi. Vai chamar pro táxi, tá 3895. Ali uma autorização, ponto seguro. 1077, bom dia, aguarde cópia 340, ponto seguro. Guardando o copo 343, a saída prevista pelo Bono 777. Da EU, Leda, após direto, ok? Obrigado. Paulo, tá tocando o Tango? Whisky e Tango, tá autorizado o táxi via Alfa, chame antes da táxi Juliette. E a Alfa vai reportar para Juliette, o Tango. Travado, ajuste na 013. Azul 4-0, minha voz tem 3 milhas ainda. Entendi. Azul 4207 ainda pela entrada no 0. Abriu, azul 4207. Sente, vento 120 graus, e no 69, autorizado a linha de decolagem separada 1-0. Autorizado a decolagem pessoal 0, azul 4207. Lima Kilo Bravo, no escola 6-6, confio em paz de estacionamento. Sente, autorizado, back track, a posta está livre. Chame na Lima novamente. O senhor está visual já com fome? Ok, gente, após pode prosseguir já Lima, Mike, na Quebec, chame a torre em 118.95 novamente para o cruzamento. Então, 391, 562 para Porto Alegre. Tô 3191, tem uma aeronave, um Mitsubishi. Ah, acabou já de taxiar a sua casa, tá autorizado. Puxa, chama para o táxi, o altímetro no 013. Alto do pushback, também, 191. 1077, tá na escuta para cópia. Na escuta, o gol no 777. Gol no 777, tá autorizado para Porto Seguro, nível de voo 340, a rota direto. Decola da cabeceira 10, com curva direita. Subida da El, Leda e após direto. Perdão, da El, Leda após direto. O transponder é 5102 e o controle em 119.8. Corteja. Controlador, Porto Seguro, nível 340. Da El, Leda após direto. Porto Seguro, escola da 10, primeira curva direita. 5102 é o transponder, 198 e o controle, 1977. 119.8. 198 Azul 4207, bom dia. Azul 1400, caso subida, saída da El. Azul 4207, contato radar, decolagem, perfil da El, nível 340. Sobe o nível 340, saída da El, Azul 4207. Gol 1260, Recife, 12685, alterna 12545. Caminho 5245, 1260, boa. Subiu o vento, 4060? Vento 110 graus e no meia-noite, o azul 4060. Grato, 4060. Yankee Tango autorizando ingresso na Quebec, cruzamento da pista, estacionar frequência livre. Salvador, Tran 3295 para o táxi, alternativa é, Galeão, com 4 horas de autonomia, 186 agora. Livre à direita, no ponto de espera, chame a torre 1895, tem um bom voo, tá 3895. Direita, 1895, tá 3895, uma boa tarde. Salvador, bom dia, é o TP 5220. 5220, bom dia, com sua aproximação, aporte baixar travado, aguardando pista livre, o ajuste no 013. Pode também baixar travado. 5460, livre direito, chame solo em 121.9. 2195? 1219, frequência do solo. 1219, 4060, obrigado. Salvador, bom dia. Tá 3895, mantera da 10, tá pronto. Tá 3895, mantém o ponto certo. Salvador, azul 4060, muito bom dia. Segurando aqui, escuta na foto. Azul 4060, muito bom dia. Taxi na Alfa e Chemete da Taxi Juliette. Ah, vai tomar na entrada do lado, 4060. Autorizado Leda, Azul 4207. Direto Leda, Azul 4207. Então, Livre Alfa, decola 241, aguarde para o cruzamento do campo. Aguardará para o cruzamento do campo, Livre Alfa. 35220, encontrar veículo à sua direita, da 190, tem aproximação, vento 090 graus, no 49, repouso 90. Em repouso, trip 5220, está com rebaixado, trava. Só 3895, visual 4R da trip na curtíssima da 90. Visual. Após pouso, mesma Lima, tem cabeceira no 0. Até a Lima, tem na 90, tá 3895. Cruzamento do campo. Esquerda, manterá a paralela pista, guardará autorização para cruzamento do campo em dia novembro alfa. Confirme, é Golf Mac Alfa, esse? A nave chamou, confirma. Novembro, Yankee Mike, Salvador, Salvador, TRL em Veracruz, é isso, confirma? Ok, autorizado então o voo local, Salvador, Salvador, a 1.000 pés, para sobrevoo TGL em Veracruz, decola da cabeceira 17, com curva à esquerda, perdão, curva à direita, e transponda 0197, quando pronta a torre 1895. Novembro Yankee Mike, por gentileza. Corteje novamente. Autorizado cruzamento do campo, nossa escolha ainda Novembro Alfa. O azul contra 060, ingresso via Juliette para o portão 01. Juliette 01 para 060. Novembro Yankee Mike, acho que é o vento aí, tá. Impossível de entender o seu cotejamento, ok? Cheque o rádio e reporte. Direito, chame solo, 5220, Libra direita, solo, 219. Agora sim, Novembro Yankee Mike, com dois a bordo, pátio 4, chame a torre 1895 para o acionamento táxi de decolagem, bom dia. Salvador, o trip 5220. Trip 5220, bom dia, ingresse via taxi Kilo para a posição 4 do pátio 3. Bom dia, pela Kilo para a posição 4, pátio 3, 5220. Em 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 2-1-2-5-1, alterna 3-3-2-5, azul 4-2-0-7, bom dia. Boa viagem. Então, decolagem. O vento 1-0-0 graus, 1-0-9, decolagem da 1-0, então 3-2-7. Pode confirmar, o tráfego já cruzou o alinhamento da pista? Já cruzou com a proa nordeste, a 1.000 pés, então ainda tem chance de decolagem. Ok, pela nossa fixação, nossa fixação está bem na proa, hein? Tudo bem, vamos fixar a colagem da 3295. Luiz, que correto o cotejamento, chame a torre 1895 para acionamento táxi de colagem. O altímetro é 1013. De buraquinho, chamará controle 119.8, Índia Novembro Alfa. Que o Luiz Papa Romeu, em dia Novembro Alfa. Sim. Romeu, em dia Novembro Alfa, prossiga. Prosseguindo na proa de buraquinho, em dia Novembro Alfa, 1.000 pés. Gente, 1.000 pés, escuta permanente do controle, regras visuais, em dia Novembro Alfa. Na escuta do controle, 1.000 pés, Índia, Índia Novembro Alfa. Tô Escuta, 3191, mantenha a cabeceira no zero, aguarde para fazer uma visita pelo automóvel. Pode repetir para o 3895? 3895, decolado aos 47, centro controle, 119.8. 198, obrigado, hein? Hotel Oscar Azul, Vera Serra Novembro, RMA para Salvador, 500 pés, Litoral Sul, transponder 0110, Vento Salvador 100 graus, 13 nós, o ajuste no 013, reporte fora do sol, no atraso vou informar. Salvador está 3895. 3895, contato radar na decolagem, saída da EL nível 340. Ok, da EL 340 para o T3895, possibilidade de aprovar a posição da EL? Direto do Leda. Oh, obrigado, direto do Leda, o 3895. Tornando em November Alpha, confirme intenções apenas no sobrevoo Feira de Santana? Afirmativo, sobrevoo Feira de Santana, se afastará 20 milhas do corredor forte e prosseguirá direto, prosseguirá com sobrevoo em Alagoinhas, em seguida Feira de Santana. Ah, sim, sim. Atrás do caso do farol das salas 49, vou indo pro do pro farol do Tapuã, mantém me escuta e aguardo transferência. Pro Tapuã, tudo bom. Então, Se o Wish e o Gentileza façam um cheque rádio. A informação está muito chiada. Por favor, façam um cheque rádio. Salvador, Comercial, bom dia, Xenér 6200, informação Lima. Xenér 6200, bom dia, autorizada a chegada a mar e desço para 3 mil pés sem restrições. O ajuste no Salvador 1093. 1998. Controlando, 98, boa. Xenér 6200. Graças, 6200. Controle, boa tarde, TAM 3191, nada EL. TAM 3191, boa tarde, contato radar na decolagem, perfil da EL nível 340. Nada EL, nível 340, TAM 3191. Chame agora o controle em 1998. 198, tudo bom? Hotel Alaska Zulu. Hotel Alaska Zulu, prossiga. Hotel Alaska Zulu, prossiga. Está no litoral 500 pés para sobrevoo em Vera Cruz. Mantenha além do litoral 500 pés, Papatango Hotel Alaska Zulu. Estou bem aqui, Mike, autorizado ingresso no 7, a porta alinhada para outra capoeira. Estou bem aqui, Mike, autorizado ingresso na 17. Alô, Gol 1777, pronto para o pushback atrás. No 777, autorizado, puxe acionamento no 5, chama para o táxi. Autorizando 5, Gol 1777. SAM 3895, chame Recife em 1251, alterno 13325, boa viagem. 1251, alterno 3325, até 3895, obrigado. Bravo, que Luiz, prossiga. Está presente? A princípio, autorizado por hoje, Leda, SAM 3191, aguardando a coordenação com Recife. Ah, pronto, Leda, grato, SAM 3191. 5/5, agora estou ouvindo perfeitamente. Zero curva direita na saída Coral, aciona 5073 e o controle de frequência 1198 na saída. Vem aqui, Mike, vento 100 graus, 169, livre decolagem da 17. Olha 5073, ok? Zero, mantendo o perfil da saída. Na proa de Leda agora, mantém comigo 320, SAM 3191. Não, hotel para o cruzamento da pista, confirme já o POV, já tem? Vai bem que Mike decolado ao 55, chame o controle em 119.8. 119.8, vai bem que Mike está na grana. Ok, ciente, está livre acionamento para voo local visual corredor Axé até o farol da Barra. Vai decolar da 17 com rua direita, saída visual pelo litoral. Acione o código 0122 e o controle é a frequência 19.8. Já chama a torre na frequência 118.95. Salvador Gol 9250, informação Lima, autorização 4 no 0 Recife. Aqui, tá pronto a cópia? Pronto, prossiga. que os 9250 estão autorizados a Recife nível 350, que é negativo mais alto, na pelo esquema 58, decola da 190, curva esquerda. Saída Puca, transição Aru, aciona 5120, controle frequência 119.8. Autorizado 350, 358, Puca, Aru, 5120, transtorno 109.5, controle, Hugo 9250. É 19.8 o controle na saída, ok? 19.8. Queixão para acionamento. Fala, Gol, o 777 está pronto para o estádio. 59 a bordo, 2 horas e 15, eu tenho na Aracaju. 59, 2 e 15 e Aracaju, está livre o táxi via... Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, altímetro no 013, quando pronto a torre 1895, tenha um bom dia. Livre, táxi, Pátio 1, que é Alfa, 93, ponto de espera 1895, voo na 7. Mike Alfa, ajuste no 013, aporte ponto de espera da Papá. Excelente, copiado. Caso que o lixo autorizado ingressa no 7, a porta alinhada é pronta. Torre Ponto Seguro, bom dia, Gol, no 777, ponto 0.0. Gol 1.7, autorizado a linha aérea decolada 1.0, vento 1.10 graus, 1.8 nós, o ajuste no 0.3, o Gol 1.7. A linha aérea decolada 1.0, 1.0.3, ponto 7.7. Golf Mike Alpha, mantenha o ponto de espera da Papá, temos aeronave na cabeceira para a decolagem. Mantenha a posição. Bravo que Luiz, que vento 1.10 graus, 1.99, devido a colagem da Ana 7. Atrizou, 6200. Atlético Nascimento Torre, 11895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Qualquer coisa, um ótimo domingo. Igualmente. Mike Alfa, autorizado, ingresso na 7, a porta alinhada, pronto. Que Luiz, decolado ao 01, chame controle em 119.8. Boa viagem. Rumo autorizado, cruzamento da pista, táxi via Alfa e chame na, para a entrada na Juliette, cruzamento do pátio. 1013, continua a aproximação, aguardando contato visual. Aposto baixado e travado, Roxané 6200. Reportará 6200. 1-777, decolado 02, chame controle, 119.8, boa viagem. 19.8, bom dia, bom, 777. Bravo que o uísque, no meu país, corredor SR, ponte fora da barra. Saída da EL, passando 2.000 metros. Bono 777, contato rápido com perfil da EL, nível 340. 340, Bono 777, a da EL. Ané 6200, traço do estado, 7 treinos de pouso na 0, vento 100 graus, 20 nós. Ok, livre pouso, bastante travado, Ané 6200. Els, inicialmente nível 180, um plano Yankee. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda e após direto ele Els, transponder é 5122 e o controle em 119.8, corteja. Para 3 mil pés, sem restrições, ajuste em Salvador 103. Correto o cotejamento, só confirmando, da Euleda após direto para Ilhéus, ok? Segundo a rota do plano, é, na entrada da terminal Ilhéus, o senhor muda para o visual 065, é isso? Da Euleda direto Ilhéus, contato com a Ilhéus, se trata para visual, gente, então chama o acionamento no 01. Cumba 04, ok. Cruze o pátio principal, após Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1895. Bom voo. Mike Alfa, atenção às três turbulências do Airbus da Avianca, vento 100 graus, 169, livre decolagem da 17, como o tráfego fica no posto de decolô à sua frente, está passando agora no farol de Itapuã. O Gol 9250, coordene o pushback com a Infraero, se for ser rebocado até através do portão 8, chame quando lá, pronto para o táxi. Chamada para o táxi, 9250. 9, obrigado, até daqui a pouco. Noroxané, 6200. Poxa, 6200, bom dia, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa e Juliette,